L-I-S-O-N. Vai subindo, meu águia de fogo! S-O-N-E-L-I-S-O-N. Asas que o bagulho vai acontecer! Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. É assim mesmo, tá limpicada, meu águia! Bem-vindos a mais um show do DJ Elisson. Unicamente, pra sempre, aqui! Aqui no Águia de Fogo, Super Pop Lá. Eu queria, meu águia, se você pudesse dar uma giradinha de 180 graus. Isso, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Gira pro outro lado, gira pro outro lado, gira pro outro lado, gira, gira. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. DJ Elisson é bom. Estamos na área, brother. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E o bagulho vai doidar, neguinho. 3, 2, 1. É o Dark Pop Live. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima, mãozinha, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, bota pra cima. A gente brigou. Depois. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga, então joga, joga. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama ela, chama ela. Mora aqui no lado. Um bum gostosão, troco sedutor. Foi por isso que o doidinho assim cantou. Assim, ó! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Apaga a luz que tá liberando. Eu quero só a torcida do Paysandu com a mãozinha pra cima, só a galera do Papão. Papão, Papão. O Papão tá entre os quatro primeiro, hein? Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. Agora eu quero só a torcida do Clube do Remo também botando a mãozinha pra cima. Porque o leão, meu irmão. Quando o Remo vai pra cima, aí já viu. E quem tá solteiro, libera o astral. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Amei, gostar, gostei. beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de gelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Simbora! Deixa na batida, deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, a torcida do leão, deixa no batidão, a torcida do leão! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Meu poderoso leão, te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Só a torcida do leão. E a torcida do papão, a torcida do papão, a torcida do papão, a torcida do papão. Bora, bora, bora, bora, bora. Vamos. Quero. De novo, de novo, de novo. Vamos pra cima. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que eu te magoei bem. Mas aí! Mas vamos tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Eu te amo! Me custa tanto. Sente, sente, sente. Se tu ainda me amas, amo. Amas, amas. Se tu ainda me amas, aí. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Ela rebola e eu dou bicada. Bola e eu dou bicada. E eu dou bicada. Essa é a parada de DJ Alisson. Lançando, tocando, lançando. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vai rebolando, gatinha. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. E eu dou bicada. Ela rebola e eu dou bicada. Júnior Santorini. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Uri chama de malandra. Bora sair, vídeo! Resista tudo, resista tudo, resista tudo. Açaí, vídeo, metralhando tudo. Agora, Júnior! Parceiro nego da TJ! Tô tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Alô, Ciro! Tapinha, tapinha. Alô, Estevam! Tapinha, tapinha, tapinha. Alô, Miserra! Tapinha, tapinha, tapinha. Estão desde ontem com a gente, vão parar só na quinta-feira, lá no portal, hein? Tapinha, tapinha. Tamo junto! Tô tapinha, tô tranca, bum, bum, bum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Eu tô contigo, meu irmão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Alô, Belly! Segura aí, Pipos! O piranha, toma. Toma, toma, toma, Filipinho. Toma, toma, toma, toma, toma, Filipinho. Toma, toma, toma, toma. Filipinho do Leilão te toca, meu irmão. É o pop. Ellison. Toma,

mais tarde tem fim. Que aquilo aqui é maninho! Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Taca a bebida, depois tá que fica, taca a bebida, depois tá que fica. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. O ritmo do Diguinho é esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. O ritmo do Diguinho é esse aqui, ó. Vem. Segura! Segura, segura, segura. Tu mistura é tudo, né, meu irmão? Bora, Juninho! Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho. Meu parceiro de céu, lá do Vegas Bunker, tá aqui com a gente, maninho. Grandão, que bobotão, bobotão. Ai, bobotão, meu Deus, bobotão, grandão. Que bobotão, bobotão, grandão. Que bobotão, bobotão, grandão. Que bobotão, bobotão. Ai, bobotão, meu Deus, bobotão, grandão. Sou do uísque, nego! Se liga. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão. Agora eu quero ouvir o Cangalha cantando. Ô, desculpa, mano, você não vai. Se eu tiver o quê? Se eu tiver solteiro, não. Se eu tiver solteiro, suas amigas. Aconteceu, minha vida estava no lugar. E o quê? Tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. Bora, família! E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, espelho fumaçado e um recado seu. E o quê? Uma paixão de pontos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido em sigilo que faz bem. Quem sabe canta! Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor. Ei, eu piquei. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdu. E aí? Nossa, que aí, foca! Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com. Alô, Ceará! Mateuzinho também tá com a gente, bora, Mateuzinho! Carequinha Showman também tá no circuito, bora, Carequinha! E o Muralhão do Pop também tá aqui com. Que baile é esse que tá maior do mundo? Alô, Iago! Iago Machado! Finando o DK no susto! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! E fala muito. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui pra. Aqui. Ai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Ai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Alô, meu tenente! Aquele abraço pra você do Hélice, do Juninho e do Tuinandinho! Alô, mestre Mucura! Quem é do Pai Sandu, bota o bracinho pra cima e começa a falar assim, ó! Endoida, caralho! Endoida! Endoida! E quem é do Rema, endoida também! baixinho. Nós bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aí... Soy el fuego que... ¡Y doida! ¡Y doida! ¡Y doida! Como os jogadores estão cantando assim, ó. É chope, é chope, é chope, é chope. É muita loucura, mi. Sabe o Black da família Tubarão, Elson? Ele tá aqui com a gente, maninho! Pode crer, Black! Comemorando o nascimento da sua filha, rolando um mijo pra todo lado, né, meu irmão? É assim que a gente gosta, viu, Black? Parabéns, meu irmão! Parabéns pela filhona, cheia de saúde! E por você tá aqui com a gente, também cheia de saúde, e comemorando... O nascimento da sua filhona. Tamo junto, brother! E o papo é esse aqui, ó! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Mas e aí? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. É mulher! É mulher! Vá pro inferno com seu amor. Vai pro inferno, que lá é lá. Aqui é aqui, ó. Xadrão, garoto. Meu amor, vou encontrar você no Mega Príncipe. E aí, Fabinho? Pera esse aqui, um abraço pra você. Vitor da Explosão. E a sua primeira dama, no Jabuti da Explosão. Não vai resistir. Tânia, William. Meu irmão, se você soubesse. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na. Já são três! Agora é tarde demais. Mentira, dois e meia. Pra você dizer mudei, não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Eu, hein? Hoje eu vou sair, sair pra curtir. De volta, hein, garoto? Pode crer. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. E a Tânia, hein? Deixar o som me... Jabutinho da Explosão. Na batida do novo príncipe. O Elton também. Sou a galera do rock. Do novo príncipe negro. Mais uma pra machucar, maninho! E aí, meu parceiro burro, a tartaruga! Eu mudei, sufoquei a dor. grande Maniçoba. Quantas vezes floresceu amor? É Maniçoba! Mas você conhece tudo, meu irmão. Nem ligo. E o quê? Te dei tanto amor, me entreguei a você. Mas você. Mas você me abandonou. Oh, oh, oh. O tempo passou. E aí, Maurício? Do Detran? Você, Edilson? Júnior Bob Esponja, galera do Detendo Camarote. Alô, Patrick da Megazord, bora lá, Boninho. Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. E aí, bola? Bola, patrimônio. Decidi não mais sofrer. Gostei do áudio essa semana, viu, bola? Ele arrebenta, ele é pop, meu irmão, é GBK. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Só Deus. Não existe nada, somente Deus. Só Ele mesmo. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você. Alô, Zé Pequeno! Ah, assombra tudo aí, brother. Besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar. Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E aí, David Jamison Luto! Não vá, meu grande amor. Júlio Castro! Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Dali, DJ Ellison! Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor. E aí, caiu o GDP! Ele tá com toda a galera aí. Disse Ellison, pode pedir que hoje eu tô com a puta, maninho! Edson, o nosso Maninho, Júnior da Dinave, valeu Maninho do seu ladinho, o Marcelo Louro, e aí Ney da Pedreira, Rafaela, Léo 16 toneladas, Dali Simone, alô Cristiano, bora Luizio. Quando te vejo, algo me diz que vai ser meu amor, no Robin Gol, hein? Esse teu jeito me enlouquece, vem meu... meu amigo Spike também, cúpula, sai só pra curtir o som. Ele disse, Alisson, uma vez, mas tem que fazer valer, hein? Eu tenho você. Deixa comigo, Spike! Pro Mega Príncipe fazer o pé pra encontrar você. Cuide-se de Elson. É marcante que fala, é, meu irmão? É, meu irmão. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Pega o moleque, o Ceará do Uber, você Sapo GDS, Juninho de Bocaju. Alô, Juninho! Aniversário também, Alisson! O Takaká CR! Alô, Kaká, parabéns! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço. Alô, vejo. Tem que lembrar de você sempre. Você nem pensou, não me deu valor. Conhece o neto da CL ali, ó. Aí. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Alô, da primeira dama, Maninho. Provar todo aquele amor que eu tinha pra te dizer. Ele disse que Alisson, joga aquela, brother. Joga, joga, joga, joga. Obrigado, minha família faz gostoso. Tem que tirar o chapéu pra nossa família pop, meu irmão. Família faz gostoso de aniversário. Vamos, balão. camisa, uísque, cerveja. Entre nós você chamou, que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui, amor. Vamos conversar. Talvez diz esqueça louca e é verdade o corpo. Robigol da panelinha! Bora, Robigol! Só comemorando, né, meu irmão? E a coletinha também aqui do lado. Hoje me sentou tão só, depois daquela... Vitor, David, Igor, Felipe, tá todo mundo! Alô, não, de Marituba! Alô, Thiago! Vai, anão, chora, danado! E o quiabo, e o quiabo, e o quiabo? Eu não mereço um homem assim tão ruim. Acabou, não dá. Não, não, não pode vazar. Vê se me esquece que eu já te esqueci. A vida é louca, agora eu quero é que fazer logo. Tu perdeu ontem, meu irmão. Segura o nego que eu quero ver na estrada, brother. Ei. Put your fucking hands up. Esse gritinho que arrepia tudo! Mas essa música me bate uma saudade dessa época, meu irmão. E que viagem do seu ladinho é o Marcão. Alô, Foca! Bora, garoto! Bora, Black! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conheci. Talvez seja. E o Patrick da Megazord! Ilusão de um. Ele vai pra cima, pra cima! Não sei mais o que fazer. Não sei. Eu sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. E quem não deve nada pra ninguém vai cantar bem forte aqui! Só quem lembra! Defeitos de paixão. Beijo o seu rosto. É de arrepiar, mãe. Efeitos de paixão. Então você diz pra que amor é esse? Que esse amor é impossível. Esse amor é impossível. O Marlos Silva, o Leandro Rodrigues também tá na parada, pode crer. A madrinha Franci também tá aí com a gente. A nossa Master Chef. Madrinha Franci! E eu por você. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Atenção, garçons! Alô, de mim, Ursula! Estão dentro de mim. Levar dois copos pro nego da DJ. Que hoje ele não tá de brincadeira, deixa o homem, viu? Não aguento aceitar que acabou. E aí, pessoal? Aquele sentimento. Moleque, o Rodrigo da equipe 5, Neto Miranda, lá da Toca do Leão, Kid, o Leonardo Oliveira, pode crer, maninho. Ao fim, também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome, ei. Bora, Shake! Também tem. Alô, Beat, meu maninho Beat do Whisky, a primeira dama também. Escrito numa tatuagem. Amanda. Muito doida, DJ Alisson. Muito, pra cima, pra cima, pra cima, bora, bora. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Sempre a gente se brinda, né, meu irmão? Mas eu... Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Tem o Angênio, mas também tem o Diabine que fica cutucando aqui. Aí chega e acontece isso, ó. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. E o quê? Mas veio você. Só quem é sincero. Canta aí que eu quero ouvir. Ai! Bora, meu brother, pra cima, garoto. Ah. Bora o Elito, família Pantanal. E as musas do rock lá de Primavera. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava. É a Valentina. Te ter aqui foi ser. Bora, Black, papaizão, meu irmão. Uma paixão hoje rolam pelo chão do amor que existe. Adriana Mix, não há nada mais. Pra cima, bebê! Pega o Adriana, é muito bacana, Adriana! Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo! Tudo, tudo. um backzinho dos revoltados do Sideral. E aí, moleque, pra cima. Para a dimensão do eletro. Bora, Marcelo Louro. Bora, Júnior Dali na Avenida, a primeira dama. Iago Machado na manhã também ali, Tom Mix. Tudo estava normal. E aí, um dia você apareceu. Libera a Duda, libera a Duda. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. DJ Ellison é bom. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. É. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. É. No beat da esquina. Pra cima, beat! Foi me conquistando e por você eu largo. E aí, David, super azado! Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. E Vitória Abrão! Eu largo. Das gatas topinhas, meu maninho! Só pra sentir. Coletinha, papai! Deitar no meu peito. Musicão, meu irmão. Ellison! Como é que tá a situação, Manini? Como é que tá? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Vou explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Toma, Alisson! E aí, bola GDK? E aí, Alan Henrique? Toma essa, galera da 7! Eu. Essa é aquela amiga fura-olho. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Quem sabe vai cantar, quem sabe vai, vai. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Tu tens uma amiga fura-olho? Assim, conhece ela? Dá um abraço e canta pra ela, vai, vai, vai. Não dá. Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Bora, maninho! Porque eu amo o mesmo homem que ela. O Ney da Pedreira, a primeira dama, Rafaela. Léo 16, tolerada, Simone. Cristiano de Marituba, Fabiane. Aloysio. E o segurança negão. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil. Fala aí, Maninho! Juninho! Olha, primeiro parabéns por essa festa maravilhosa, que festa bonita! Que festão no Canalha, maninho! Parabéns aí, inclusive hoje aqui do meu lado, muita gente bacana aqui pra retaguarda, porque não dá pra se mexer aí na frente, maninho. Abraçar aqui a minha madrinha Franci, ela e a Lena aqui junto com a gente, o gordinho da equipe do Barão. E tu sabe quem é o papai do ano, ele está aqui do meu lado, maninho. É o Black, Juninho. O nosso diamante negro Black da equipe do Barão. Nasceu a filhona dele. Parabéns, parabéns a Valentina, Valeria, parabéns, olha, a gente tá feliz, a família crescendo cada vez mais. Meu amigo Chico Live por aqui também, meu parceirão Charles da GDA, parabéns também a Luciana, o Aquio, Elisu, vem vir, mete bicha, mostra o porquê, o pop é o... Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora, bora, Black, bora, Black. Quem não tem história é apagado da memória. Esse é o Super Pop, o Águia de Fogo. O show profissional totalmente virtual. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo já te pegou. E os nossos Juntazinhas por aqui. Alô, Juntazinhas. Alô, Bruninho. Alô, Dedê do Carburador. Alô, Zé Pequeno. Ela quer, ela quer dar. Ela quer, ela dá. Ela quer, ela quer dar. Dá, dá, dá, dá pro DJ Alisson. Dá, dá, dá, dá pro DJ Juninho. Meu parceiro Sapo da GDS e também o Biel. Alô, Biel! Bora tomar uma, papai! Meu parceiro Alex também e o meu compadre Filipinho do Live! Hoje eu escutei uma canção de amor. Parabéns, Matheus! Eu lembrei de você. Parabéns, Matheus Barros! De você. Hoje eu li um poema de amor. Chegou a reda, a reda, a reda. É Luiz, ela, ela, para ela, para ela. Olha Rani, olha Rani, olha Rani, olha Rani, olha Rani, olha Rani, olha Rani. Para ela. E a Rani junto com o Pibos. Vai até doido, vai ser bagulho doido. Meu parceiro Mani Soba. Rapaz, é muita gente, meu irmão. Oh, oh, oh. Alô, Cebolinha! Júnior Castro e o Daniel Cardoso. No telefone, por escutar minha voz, eu religo outra vez. Rodrigo, vem aqui me siga, alô, Rodrigo! Ouvir o seu alô. E você, Leonardo? Faz isso comigo, já me machucou. Meu amigo William! Um abraço do Elis Júnior. Que não quer mais. Bora, o patrimônio bola também. Alô, fala do GDP. Me sinto só sem o seu amor. Não vivo sem você. Me sinto só sem o seu amor. Aqui ao lado, meu parceiro Shake. E ele aqui é menino. Inclusive o Sheik Ellison hoje faz parte aí de uma nova empresa, de uma nova companhia, mas que realmente não deixa o pop de jeito nenhum e não deixa essa mulher de jeito nenhum. A Camilinha, porque foi o pop Deus que deu pra ele. Live, live. Thank you. sabe que eu tava com outra. Eu numa trampo pra te dar uma vida boa. Eu, hein? Com esse ciúme aí, não tem mais jeito. Com esse ciúme. Todo mundo ligado, que hoje Marinho, por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Forrozão, vai! Você não vai perdoar, não, mãe? Vai não! Hã? Ele não vai não! Então você vai dançar assim, ó. E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. As suas amigas, Falciane, eu vou pegar também. As suas amigas, Falciane, eu vou pegar também. Olha aqui, se eu tiver solteiro, não vou super amigas! Ninguém. Se eu tiver solteiro, se eu tiver solteiro, super amigas, eu pego, Pega também as suas amigas, Falciane. Mas tem muita gente atrás! Tem muita gente no camarote! Tocar coreto, arrasou, né? Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cara. Vai, meu parceiro, não. Sobe. O rei dos... Não vou nem falar. Vai descendo. A esquerdinha, Júnior, a esquerdinha maravilhosa. Sobe. Bora, Vanginho. Sobe. Já tá só de banco hoje, bora trabalhar. Bora. Salvador também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, já ganha pra nós tocar coré. Aumenta o pé. Que rasga a porra desse grave do paredão. Esse é o forró do momento, sem som, vai! Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o seu amor? Eu confiei e treinei. Júnior da Nave! Coração, a doce mágico. O peso! Do meu lado, pega aqui. Me mata! Cura também! Mas como pode cair nessa fase? Bora de nave! E parabéns pra você que me fez entender. A paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Meu parceiro vivo, uma explosão. Alô, Jabuti! Osvaldo GDV, a União. Alô, Cássio! Bora, Cássio! Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Ai. O dia que vou matar esse amor que tenho aqui e falar como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa. Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Deixa lá. E aí? Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore, quero ouvir. Me contar que se apaixonou por mim. Ah. Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. Bora, cangalha! E toda vez que você me disser, eu só vou responder: meu peito, te amo. E toda vez que você me disser, eu só vou responder: meu peito, te amo. Juninho Marinho! Vai. Joab. E a galera, como é que é? Bora mexer nessa cintura aí, vai! Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, Alisson! Dia 2 de junho. Elas vão estar aqui em cima do Águia. MC Luma e Egímias da Lacração. Vai ser assim, ó! É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Uai! Já lancei três ritmos, preste atenção. E agora se concentre, vai tremer até o chão. Compadre Ciro! Compadre Nego da Tijuca! Olha o pezão, olha o pezão, olha o pezão! Bora começar a montar os vídeos aí pra internet, pro YouTube, vai! Vai! Pezão já tá até dançando essa luz. Ele tá ensaiando na casa dele. Chamando todas as bebês. É você assim, bora dançar um pouquinho aqui pra gente mostrar dia 2 como é que vai ser. A gente vai começar a fazer vídeo pra rede social, pra mostrar, a gente vai mandar aí pra MC Luma os vídeos aqui da galera, porque ela vai formar no palco do meu aniversário. Nesse dia vai ser muita loucura. Então, Alisson, arrepia, maninho! Naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Vai começar o jogo! Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar. Deu o celular, deu o celular, deu o celular, vem! Eu queria que você chamasse a Bibi, que tá de aniversário hoje, pra dançar aqui no palco, Janinho. Aqui cai é bola. Fala, Bibi. Aniversário hoje, hein? É, aniversário da Bibi. A descer, a subir, aqui cai é bola. Quem tiver aniversariando, vem aqui. Vem, vem, vem, vem, vem. DJ, escama só de peixe. É você? Aniversariante, quem é? Então, gostaria que um macho, um homem com força aí, botasse essa mulher aqui em cima. Um homem de verdade botasse essa mulher aqui em cima. Bora, bora, bora, bora. É isso, vai, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vai! É aniversário da Bibi! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns. Minha equipe faz o sonso, faz o sonso, faz, faz. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim é você, a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. As musas do rock, a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eu tô um pouco triste hoje porque as mulheres não querem subir aqui no palco pra dançar. A verdade ela quer. Ela quer também, ela quer, ela quer. Mas fique à vontade, ninguém é forçado a nada. eu faço com a equipe, as nossas equipes de aparelhagem, as nossas equipes que gostam do pop. A gente pega a camisa, mostra aqui no palco, ó. Bota pra filmar aí, mostra aí, ó. Solta a batida que a Ludi chegou. Se concentre agora. Se quer me ver rebolar sem pudor. Demorou tudo. Alô, Grandalhão Paulinho! Chique provocação, quero ação. Peça, que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar. Eu cheguei pra... Por isso que a galera diz, todo mundo gosta de vir pro Ninho do Águia. Todo mundo aqui do Ninho. Alô, Filipinho! Do Ninho! Alô, meus fantasminhas! Aqui no escurinho, apaga a luz aí! Everybody's going to the party, have a real good time. Baixa o som. Dancing in the desert, blowing up. Só vocês! Me doida! Me doida! Me doida esse caralho! Segura um pouquinho aí, que tem muita gente me pedindo essa música hoje aqui no Pop. É porque o cara vem aí e todo mundo tá curtindo, ó. Sérgio GS, Marciano e todos os dias, quer ser minha namorada, dividir um sonho novo. Muito prazer. De aliança e de mãos dadas, vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada, de rolé pela cidade, ou num beijo de pipoca? Eu quero ouvir vocês cantando! Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Para cantar, para cantar! Em mim, depois daquele beijo que me deu. Solta na voz! Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Aí! Põe a mão na minha. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois assim que vem. Olha aqui, olha aqui, aqui, ó. Todo abraço é muito bem-vindo. Só que o seu é mais apertado. Meu parceiro Júnior, Alisson, vai sair, produtora. Alô, Rádio Júnior, a melhor produtora do momento do Pará. Um carinho é sempre... Sem agonia, sem agonia. Só que o seu é mais delicado. Você foi embora tem minha... uma semana. E aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. Eu quando me canso de te amar. Bora, maninho! Não vejo a hora de chegar o dia, anoitecer na sua companhia. Eu e você querendo sem parar, amar, amar e agora? Eu juro que eu não te amo quanto eu amo. Você sabe, sabe não? Não sabe não? Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal, passa o shopping pra tua pé, já tá em casa. Não é pra ir tomar café, mas prefiro um chá que é pra relaxar. E aqui do meu lado, Elison, nosso amigo Jamanta, lá de São Domingos, primo do nosso saudoso Flores de São Domingos. Alô, Jamanta! Mas prefiro um chá que é pra relaxar, que te deixa louca. Mas prefiro um chá que é pra relaxar, que te deixa louca. Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra bota, tirar bota a roupa. Quer vir por cima e comandar a porra toda. E por mim pode continuar. E por mim não tem por que parar. Se é o que você quer fazer, então faça. Seguir todas as regras deixa a vida sem graça. Eu não sei quem inventou a vodka, mas sim invenção de outro patamar. Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia. Eu não teria história pra contar. Por que me revoltava o pop do Cimeral? Pra te agarrar faltava. Quem tem luz própria até no escuro brilha, meu irmão! A noção de estase pro seu corpo, você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal. É como levantar a música do rock, arrepiando tudo. E a galera tá colada ali. Meu parceiro Bola da GDQ, meu patrimônio. Tática de persuasão. Pronto, bora fazer esse bagulho doidar. Eu desafio, ele começa a rebolar. O Juninho tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar? O Evalito rebola por mim, papai. Baqueado, baqueado, baqueado. Ele faz o baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado. A novinha linda. O maluco já no carinha. E no WhatsApp. O prefeito do Marex, meu irmão. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. É cocada boa, não é? É. É cocada boa, não é? Meu parceiro Tom Mix, é o DJ Tom Mix, velha guarda no Tropicália da BR. Um abraço, maninho! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, bota pressão, aqui no pop é só bicadão, é só bicadão, é só bicadão, é só bicadão, é só bicadão, é só bicadão. Não mexe com top que a bicada é selada. Não mexe com top que a bicada é selada. Meu parceiro Rafa, Gabi, Silvana da Cabanagem e o DJ Tom Mix do Tropicália da BR. Bicho, tu fez muita onda nesse Tropicália, bicho. Muito dano seu dono de lá. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Olha o nosso madrinho, o Spike! É sal, pop live, é sal, é sal, é sal, pop live, é sal, é sal, é sal, pop live, é sal, é sal, é sal, pop. Leginho de São Isabel também está aqui. Alô, Leginho! Um abraço, você, Maninho, juntos! Te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Bora, Giovana, bora, Giovana, bora, Giovana! Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. E olha, Alisson, o Pezão, como sempre, Matrosa. Alô, Pezão, alô, Pezão! Já liberando CDs pra galera aqui, gravados e mixados aí pelo Cega da Joia, Joinha. E quem patrocina é o Pezão. Jogando pra galera, jogando. E abraçando o Alisson também. A nossa galera exclusiva aqui, o Quinteto do Pop também com a gente. Um abraço aqui também. Ari Ribeiro, Maurício Maciel, os revoltados do Pop. Lá no Sinal. Quando ele entra, o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. É preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Alô, meu primo Railson Dantas, vovó! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, é a volta do barão! Você vai sentar por cima e o DJ vai te puxar. Santorini! Tô pediu agora, toma na lata, tá bom? Agora você vai sentar. Toda pinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Toda pinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. O Patrick Melo tá aí, beleza? Ele mesmo é um dos nossos parceiros lá em Marituba. Meu parceiro Patrick Melo, filho da autoridade Melo, nossa autoridade Melo de Marituba, ele está aí. O padrinho do Pop em Marituba. Luciana também, Luciana Garcia, toma. A galera, as meninas do Marexão. Toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma. E muda aqui no sujeito live também. Toma, olha só, olha só. Toma, toma. O nosso bonde é correria, toma, e o nosso som. Toma, é o Pop. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, para a gozadeira. Alô, cabelinho, cadê ele? Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, como é? Dá-me uma vueltita outra vez. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Rapaz, que tá mandando aqui, Boninho do Alho, rapaz, é a família da Pona. Vamos lá, Bidel. Se cair no ininho a gente dá de sol de pico. Se cair no ininho a gente dá de sol de pico. Se cair no ininho a gente dá de sol de pico. Uma padrinha, pai. Alô, minha galera de caçamba. Todo mundo preparando o Castanhal. Segunda-feira, hein? Segunda-feira em Castanhal, Castanhal, Castanhal. E hoje domingo era peço. Alô, Vivi, se prepara. Tô no rock, tô no pop. pop, tô no rock, tô no pop. Enchendo a cara, tô no live. Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Enchendo a cara, o maluquinho. É a cúpula do live agitando aqui. DJ, Nandinho, bota o som pra curtir. É isso, detona, Juninho, faz a festa. Se tu cair no ninho, já sabe, já é. Se cair no ninho, a gente dá e só de bico. Se cair no ninho, eu vou valer muita bica. Se cair no ninho, a gente dá e só de bico. Numa tabinha, meu pop. Dá-lhe essa bicada. Dá-lhe essa bicada. Dá-lhe essa bicada. Vai, vai, vai, vai. Ela rebola e eu dou bicada. E eu dou bicada. O empresário Joab também. Eu dou bicada. O presepeiro vai ser papai de novo. E eu dou bicada. E cada filho que nasce bicada, é uma. E eu dou bicada. É uma festa no Bob. E eu dou bicada. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando o águia chega, e quando o águia chega, aí papai, aí Gil Castro, aí ousadia e alegria, é assim, ó! É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Olha isso aí, ó. A mãozinha no passinho, piranha no passinho. Era isso, ó. Saudade de vocês, uma fronteira. Hoje tem gravesso. Alô, Boca Mix! Alô, Muralha, eu te avisei, Muralha. Que a volta é a volta, papai. Alô, meu 16, sou melada. E doida, o bonde da TJ. Ei, ei, ei. E doida, o bonde da TJ. Só foi uma loucura. Bandeirito, qual é a parada? Deixa aí, deixa gravando. Deixa aí, deixa gravando. E a minha TJ? Tô a fim de curtição. Com a TJ vou ficar ligadão. Hoje tô a fim de curtição. Com a TJ vou ficar. Tá dando um só errado hoje, TJ. Você é o pop, respeita meu compadre. Essa é a moçada que sacode. E daqui, Alisson? Já é direto pra ligar a minha sua TJ, maninho. Graças a Deus, da TJ eu sou. O Chumbi Carequinha. Ele agora é filho do meio da pedreira, Alisson. Já tá filhado lá, papai. Ele 16 toneladas. E o TJ vai dar uma bicada, vai dar. Juninho, a TJ vai com a gente, tava ontem lá. Tá hoje, próxima edição. Vai tá domingo, segunda, terça, quarta-feira. E quinta tem o baile do fechamento. E terça é dia do trabalhador, hoje é Marinho Oteiro. Oteiro, dia do trabalhador, Alisson! E doida! E doida, o bonde da TJ. O garoto das produções. É Maneirito, qual é a parada? Emergia, qual é a parada, Emergia? Deixa aí, deixa gravando. É o prefeito da Guanabara. Lili, Raquel, Kelly, Emília, Renata, Simone, Silvana. É a Silvane, né? Entra, pai. O Pedro vieram do Rio de Janeiro pro pop. Amigo, todo mundo. Fala, meus cariocas. Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, como é que é? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego. Obrigado pelo carinho de vocês. Todo mundo faz parte da panelinha. Yes, yes. E aí, caiu? É uma tremenda. É Cássio, GDP. Come o dinheiro da saúde. Cadê, Matheus? Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Vai, vai, vai. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí. Um pau de Nayara, o casal da equipe. Curtindo a vida, o Johnny Santos. A família PDG. O Maletinha, meu irmão. O Boletinha. O Boletinha Pop e o Eduardo GDP. Bora, Boletinha. Tu puxa saco que não tô nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. O menino pra gostar de mim, Bruce. Tá de DJ Ellison. Senhor. Senhor. Senhor. Passinho, passinho, Juninho. Joguei a música da bebida panelinha. Vou jogar agora do Filipinho. Vai lá, Filipinho, Filipinho, Filipinho. Como assim? E aí, Romulozinho? Tô contigo, garoto. Seca junto, meu amor, que o pop já chegou. E a festa já vai começar. Com essa família é pressão, mora no meu coração, nome dela é... Toma, família pá! Família pá! Fora, a festa tá rolando, Josima tocando, que não baixinha é show. Chega junto, Elis e Juninho, a dupla do... Cheque a alma, Anderson, Anderson, Anderson. Anderson. Oh. Eu ser o Endo da família Eco! E a nossa família, Juninho, faz gostoso! Hoje também tá no mesmo! Estamos no rock todo mundo. Como é que eu jogo? Super pop rock. Eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Spock é o Xandão. Estamos no live curtindo, já é. Somos o poder do Júlia Cefé. Pra nós não tem fronteira, limite. Parabéns pra você.